que acreditas. Bem, vais defender. Resiste às trevas no escuro. A luz que brilha podes ser. Resiste quando há problemas. Tens de acreditar. Tudo se vai resolver. Busca no teu interior. A luz tu podes ser. Canção que já escreveste, quando é que a gravamos? Qual é a má notícia? Má notícia? De que é que estás a falar? É uma canção bestial. Obrigado, Lily. Sabes, eu sempre gostei dela. Não mudes de assunto, pai. Sempre que ele tem uma má notícia, dá manteiga com uma boa canção. Best of Both Worlds, tive de pôr aparelho. This is Alive, o Jackson decidiu não ir para um acampamento. Pumping Up the Party, morreu o meu peixinho. Quando o meu peixinho morreu, a minha mãe deitou-o na sanita. E depois tentou reconfortar-me. Esquece o peixe, Oliver. Ele cheirava mesmo mal. Isso explica tanta coisa. Vá lá, pai. Podes dizer. Confia em mim, eu aguento. A tua prima Luana vem visitar-nos. Vai matar-te! Miley? Miley? Matar-te quê? Vá lá, Miley. Não te esqueças da linda canção que eu acabei de fazer para ti e que tu adoraste imenso. Pelo que acreditas. Quando é que a bruxinha aterra? Não sejas assim, Miley. Já estou farto de te explicar. Ela é boa rapariga. Já não te lembras de quem é que tirou do poço quando tinhas 6 anos? Lembras-te de quem me empurrou para lá? Ei, foi um acidente. Às vezes as crianças agem sem pensar. Mosca idiota. Não planeia isto, mas prova o que eu disse. Eu não posso acreditar. Faltam 2 dias para o Dia das Bruxas e vais obrigar-me a dividir a casa de banho com a Princesa das Trevas. Se a Luana vier, eu vou dormir a casa da Lily. Oh, então, Miley. Ouve lá, vocês já cresceram. Ela é grande, tu és grande, até são parecidas. O que é que tu disseste? Eu não sou nada parecida com aquela bruxa horrorosa. Olá, prima. Ahá! Não estava nada à espera que nós fôssemos tão parecidas. As suas bolachas preferidas. Fui eu que as fiz. Bolachinhas de nós? É a oitava maravilha! Ei, fizeste estas bolachas com massa? Conheces outra maneira de as fazer? Faças o que fizeres, não comas as bolachas. Por que não? Porque foram feitas pela assistente do diabo. Tu estás a ser ridícula! Lily! Não exageres! A seguir vais dizer... Ela consegue ver os mortos! É incrível! Tu e a Miley são mesmo muito parecidas! Sempre fomos! Quando éramos pequenas, antes dela ser a tal Hannah Montana, ela entrou no concurso da Miss Junior. Mas eu tive de substituí-la na prova de talento porque ela ficou nervosa e começou a vomitar. Não estava nada nervosa. Ela deu-me uma bolacha estragada. Sempre teve ciúmes de mim porque eu sei cantar e ela não. Qual era o talento dela? Porcos! Ah! Chamar porcos. Porco, porco, porco, porco, porco, porco. Ah! Bem, saudades do Tennessee. Bolas, ela cozinha, ela chama porcos. Onde é que tu estiveste toda a minha vida? Atrevido! A minha mãe bem me avisou que os californianos eram muito convencidos. A sério? Pois... A Índia não se chamava Luan. Yep. Agora sabes porquê. Oh, isto é patético. Pai, todos os anos pomos a mesma decoração ridícula e os nossos amigos gozam connosco. Eu acho que estas decorações são sensacionais. Cuidado, uma aranha! Está no teu cabelo? Está a descer pela orelha? Já está no teu ombro? Bu? Patético, pai! Não podíamos arranjar uma coisa mais decente? Até as nossas decorações de Natal são mais assustadoras. Ei, o Pai Natal pode ter perdido um olho, mas continua bem disposto. Estas coisas assustam miúdos de 6 anos, como se fôssemos encontrar alguma coisa que nos assustasse. Stuart, alguém meteu as suas revistas na minha caixa do correio. Eu estava capaz de jurar que foi o carteiro. Isso são decorações para o Dia das Bruxas? Olha, mas parecem decorações para o Dia dos Trouxas. Até o Pai Natal Zarolho era mais assustador. Eu estava à espera que este ano tentasse competir comigo, meu caro amigo. Mas enganei-me. Pai, vais deixar que ele se fique a rir? Tem calma, filha. É tempo de festa. Não vamos entrar nestes jogos para miúdos. Falou o perdedor. É melhor não me desafiar, Donzig. Oh, já estou a tremer. Então é melhor ir lá para fora. O meu seguro num copo de terremotos. Poupe nas piadas, caracolitos. Vai precisar de sentido de humor quando as crianças do bairro virem que a sua casa não assusta ninguém e começarem a atirar ovos. Por acaso, a casa vai ficar linda da cor da casca de ovo. Acabou-se, ele passou dos limites, insultou o meu cabelo. Vamos para o carro, a nossa decoração vai arrasar. Malibu! Yes! Vamos todos ficar com o novo penteado. Qual é o drama com a tua prima? A Luana parece ser simpática. Pois, o lobo mau também tinha um ar simpático e dócil antes de cair o disfarce. Acredita, por debaixo daquela pele de cordeirinho há um lobo malvado. Agora até vou parecer o teu pai, mas se calhar tu devias dar-lhe uma oportunidade, filha. Agora, se me dás licença, eu estou a ouvir a carrinha dos lados e apetece-me muito chocolate. Representaste bem o papel. Obrigada. Agora queres parar com os disparates e ser amiga da tua prima? É, a Tracy vai dar uma festa de Dia das Bruxas amanhã à noite. Podíamos levá-la connosco. Nem pensar. Eu não vou deixar aquela bimba malvada chamadora de porcos entrar no mundana. Podes parar de lhe chamar nomes. Olá, priminha. Eu estive à beira-mar a apanhar coisas e apanhei-te este lindo búzio. Ana, bestial. É ótimo para esconder um caranguejo ermita venenoso. A arruinar o teu plano para me envenenares e tirares-me outra vez ao poço. Miley, vá, para, esse búzio está vazio. Eu estava só a tentar ser simpática. Já viste como ela é esperta? Ela levou-me a acusá-la de uma coisa que ela não fez para eu fazer figura de parva. Olha, resultou. Parecias parvinha. Eu já te disse, ela é uma bruxa malvada. Olá, Jackson. Bolas! Eu não consegui assustá-la. Está a faltar qualquer coisa, mas o quê? Pensa. Pensa. Olá, Miley. O que é que aconteceu hoje na praia contigo e com a Luana? Ela foi para o quarto e estava muito perturbada. Talvez tenha a ver com o facto de eu a ter acusado de me tentar matar. Sim, isso normalmente ofende uma pessoa. Tu achas mesmo que eu estou a ser injusta? Claro que sim, filha. Mas também sei que quando te empanhas, és ótima a resolver problemas. Pronto, está bem. Eu vou falar com ela. Assim é que é, filha. Se demorar mais de 10 minutos, procura-me nos poços da zona. Luana, estás bem? Yep. Estou só a fazer as malas e a preparar o meu plano para dominar a humanidade. Olha lá, talvez... Pode ser que... Quiçá... É possível que eu não tenha sido justa contigo e eu só queria pedir-te... Desculpa. A sério? Sim. Na verdade, eu sempre tive ciúmes teus. Bem, mas eu cheguei à conclusão que está na altura de enterrarmos o passado. É, tal como nós costumávamos fazer com o ravioli da tia Pearl, lembras-te? Sim, tinha cá um sabor horrível. Pois, ela dizia que era um sabor exótico. Bem, se tu quiseres ficar, vai haver uma festa do Dia das Bruxas e eu gostava que tu viesses. Tu queres mesmo que eu vá contigo? Eu gostava mesmo que tu não... faltasses. Estou comovida. É, a limusina já chegou para levar-nos à festa. Estás pronta? Oh, sim. Vamos embora. Espera. E a Luan? Oh, ela não pode ir. Ela passou o dia na praia e apanhou um enorme escaldão nas costas. Coitada. Oh, pobrezinha. Mas ao menos vamos nós. Claro, minha amiga. Vamos. Está bem. Oh, esqueci-me da mala. Eu vou ter contigo a limusina. Sim. Oh. Miley, Miley, Miley. Eu nem acredito que não previste esta possibilidade. Se não tivesses perdido tempo nas aulas de música e se tivesses tido aulas de vaqueira como os outros, agora não estavas metida nesta alhada. O que é que estás a dizer? Tu queres que a Hannah atue na festa? Boa ideia! Eu vou cantar e eu vou arrasar! Oh, pois é! É horrível, não é? E quando os teus fãs me ouvirem? Coitadinha da tua carreira! Feliz Dia das Bruxas! Esperem aí! Vocês não levaram os doces? Fixa, é impossível a casa do Dontzig ser mais assustadora do que a nossa. Mas o que é que se passa com vocês? É suposto entregarem doces e não traumatizar as crianças. Ah, desculpem, não estão a perceber, sabem, mas é que nós queríamos ser melhores a assustar do que o nosso vizinho. Senhora Bobra Feliz, está a brincar comigo. Quem? Olá, olá, criança! O malvado o Sr. Stuart estava a assustar-vos. Não acredito nisto. Como é que é possível quererem assustar as crianças? Francamente! Não estou surpreendida. No último Natal puseram aqui um Pai Natal zarolho. Não! É verdade. Eu também vi. Mas é o Dia das Bruxas. E estamos em Malibu. Venham, crianças. Vamos voltar para a minha casa e todos vão poder andar outra vez no meu pony. Ele é o senhor abóbora feliz. Dá sempre um doce ao pequeno petis. Ele é o senhor abóbora feliz. É o senhor abóbora. Bem, ganharam. São os mais assustadores e toda a gente vos odeia neste bairro. Bem feita! Eu sou o senhor abóbora. Espera aí, crianças! Espera aí, desculpem! Ei, não esperem, se esqueçam dos outros! Afastem-se das nossas crianças! Eu não tenho medo de usar o gás pimenta! Pai! Jackson! Oh. Oliver, eu preciso que a tua mãe me dê boleia para ir a uma festa agora. Sim, também podes vir. Nem acredito que a Luana Marrotti tentou arruinar a tua vida. Sabes, agora vai ser mesmo muito estranho sair com ela amanhã à noite. O que é que vais fazer quando a vis? Vou arrancar-lhe a peruca e dar-lhe uma morraça. Mas agora ajuda-me a encontrá-la. Não pode ser muito difícil. Anda, ela deve ser a única na festa que está igualzinha a mim. Oh, bolas. Pois, isto vai ser mais difícil do que eu pensava. Ui, estas gomas são muito melhores do que as que o pai está sempre a comprar. Bem, tens passado tanto tempo com a tua prima que até já parece ela a falar. Para de roubar os doces. Estão todos a olhar. Mas isso é natural. Eu sou uma celebridade. Ana. Tu já chegaste há uma hora e ainda... Ainda não disseste nada sobre a minha festa dedicada à Ana. Oh, a ideia de se mascararem todos de mim? Sim, é tão idiota como pôr um vegetariano a comer carne assada ao pequeno almoço. Estás para aí a dizer, amiga? Esta festa é uma parvoeira, tal como a tua voz é ridícula. O que é que tu tens? Enfiaram-te uns repassados pelo nariz acima? Eu tenho sinusite, tu sabes disso. E não tiveste graça nenhuma. Mas o que é que te deu? Tu estás esquisita desde que chegámos à festa. Até parece que queres que todos te odeiem. Não acredito, tu és a Luana. Ana, demoraste a chegar lá, Lulu. É Lola. Lili, Lola, Lulu. Tu devias era chamar-te Cabeça e Lilás. Que condicionador é que estás a usar? É de uvas pretas? Ei, mocinha, traga-me manteiga de amendoim para eu fazer uma sandocha. Eu tenho que pôr daqui para fora antes que reveles o segredo da Miley. Ana, com mil porcas! Esse plano nem sequer me tinha passado pela tola. Mas tu deste-me umas luzes. É isso mesmo que ela está a merecer. Bom trabalho, Rochinole. Ei, eu já tive um sonho assim. Só que a sala estava cheia de Jessica Simpsons e eu tinha mais que um pelo do peito. Oliver, concentra-te. Nós temos de encontrar a Ana falsa. Apanhei-te. Não vou deixar que arruines a vida da minha melhor amiga. Sou eu a tua melhor amiga. Nem penses que me convences com essa imitação barata da Miley. Eu sou a Miley e tenho de encontrar a Luana. Tu não vais a lado nenhum com essa penca. Au. Lili, ela está a dizer a verdade. Oliver, o que é que tu estás aqui a fazer? Tive de pedir boleia à mãe dele porque tu e a Luana fugiram na minha limusina. Miley? Já acreditas? Desculpa, temos de encontrá-la depressa. Ela está prestes a tirar a peruca e a contar o teu segredo. Ela não é capaz. É sim, senhor. E ela teve essa ideia sozinha. Lembra-te, diga a ela o que disser. Ela é muito má. Estou à procura da Ana. Não és tu? Não és tu, mas... Olá. Não és tu? Miúda, estás mesmo parecida. Olá, pessoal. Sou eu, a verdadeira Ana Montana. Tenho uma confissão para vos fazer. Preparem as câmaras dos telemóveis porque isto vai prometer. Ei, pessoal, encontrei. Ela está no palco. Bom trabalho. Espera aí, eu tenho aqui qualquer coisa na garganta. Bingo! Ela vai cuspir à séria quando eu lhe der uma morraça naquela cara laroca. Controla-te! Se tu entrares neste jogo com ela, ela pode arrancar a tua peruca. Não receia, meninas. O mosqueteiro mascarado tem um plano. Fixe! A minha vida está nas mãos do conto pelo no peito. Ouçam, olhem lá. Vocês vão ver uma coisa que nunca esperaram ver na vossa vida. O outro lado, o outro lado, o outro lado. Acaba lá com isso, não tens piada nenhuma. Vocês viram? Foi magia. Com cuspidelas. Pins. Vamos passar às sobremesas. Traga uma tarte especial na banana. Tu estás tramada, Luana. Malta, vocês apanharam a Ana errada. Eu sou a Miley. Boa tentativa, sou a bruxa de trazer por casa. Eles são os meus melhores amigos. Eles não vão cair nessa. Digam-lhe. Sabes qual é? Nem desconfio. Malta, nós temos de tirá-la daqui antes que ela revele o meu segredo. Queres dizer o meu segredo? Oh, esperem aí. Eu tive uma ideia. Já sei como descobrir qual é a verdadeira Miley. Beijem as duas. Está bem. Esta é a Miley. E o que é que tu aprendeste com isto? Que eu devia ter acreditado em ti quando disseste que a tua prima estava na mesma. E? Que deve sempre levar o telemóvel quando sai de casa para o caso da minha filha ficar amarrada no quarto da roupa. E? Desculpa. Mas já não precisas te preocupar mais com isso. O teu tio já vem a caminho para vir buscar a Luana. Amanhã já cá não estão. Vou ter pouco tempo para me vingar dela. Lembra-te do que eu te ensinei. Olho por olho e ficava o planeta cheio de invisuais. Stuart! Stuart! Você tem de me ajudar. Aqueles caçadores parecem umas piranhas. Estão a chegar aos magotes. Até parece que alguém pôs um anúncio no jornal. No jornal? Assim não ia ser tão rápido. Se alguém quisesse passar essa notícia rapidamente, pegava num carro, fazia-se à estrada e anunciava o megafone. Você foi capaz. É claro que fui. Embrulhe-lhe. É agora, crianças. Podem entrar, não sejam tímidos. Não disseste que a vingança ia deixar o planeta cego? É para ver se tu aprendes. Eu já não chego lá. Olá, pai. O pony do Don Six seguiu-me até a casa. Posso ficar com ele? Vá lá. Eu só preciso de um caixote gigante, amigo. Eu vou levá-lo para o meu quarto. Ei, Miley, diz à tua prima que o pai dela já chegou. Vai vestir um trapinho, Robbie Ray. Chegou o teu irmão. É sempre bom ver-te, Bobby Ray. Eu não estava nada à espera disto. Ouve o que eu te digo, meu irmão. Tens aqui uma bela casinha a barmar plantada. Stuart, devolve-me o pony. Não era meu, era alugado. Ei. Ei. Do Stuart! Este é o tal vizinho mal disposto de que tu estás sempre a falar? É. Bem, ele corre depressa. É verdade. Balas!